Senhor, eu sei que me amaste, mesmo em meio à dor. Como Jacó eu sou lembrado, teu amor é meu clamor. Teus olhos veem minha oferta e eu quero te honrar. Não quero trazer o que é impuro, mas um coração a adorar. Grande é o teu nome, ó Senhor, entre as nações será exaltado em cada altar. Um incenso de amor, teu povo vem adoração, reunido está. Grande é o teu nome, ó Senhor, em todo lugar. Eu quero te amar com um coração puro e cheio de temor. A ti, ó Rei, vou sempre adorar. Eu vejo a tua grandeza e não posso te desprezar. Se és Pai, onde está a honra? Venha, Senhor, nos transformar. O que trazemos é teu, que nunca seja vil. Aceita, Senhor, nossa entrega, um sacrifício sutil. Grande é o teu nome, ó Senhor, entre as nações será exaltado em cada altar. Um incenso de amor, teu povo em adoração reunido. Coração puro e cheio de temor, a ti, ó Rei, vou sempre adorar. Português e hoje, ma concibitabio, se bem bidons bepens.